Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. O programa de hoje é uma homenagem a Rubem Alves, escritor, educador, poeta, um cara que muito inspirou o Café Brasil. Posso entrar? Can Mr. Tallyman carry me banana? Daylight come and I wanna go home. Can Mr. Tallyman carry me banana? Daylight come and I wanna go home. O podcast Café Brasil chega até você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera, que você já sabe, né? Estão aí, olha, a um clique de distância. facebook.com/Itaú Cultural e facebook.com/Auditório Ibirapuera. Olha, hoje não tem sorteio, não. Se eu pudesse, eu daria os brindes para ele. O professor Rubem Alves. O professor é aquele que encarna, ele é possuído. E ele fala, e você fica paralisado. Eu tive uma experiência como professor, eu estava no curso científico. O nome dele é Leônidas Sobrinho Porto. A gente detestava literatura, porque era chato demais. Era fichamento, era análise sintática, era gramática. E disseram lá que vinha um professor novo. Ah, faz diferença nenhuma, tudo igual. Aí chegou aquele moço e disse, eu sou o novo professor de literatura, meu nome é Leônidas Sobrinho Porto. Mas antes de começar a nossa tarefa de literatura, eu preciso resolver dois problemas com vocês. O primeiro problema é essa caderneta que está aqui. Está cheia de quadradinho. Eu tenho de botar a frequência de vocês aqui. E se vocês tiverem mais de 75% de falta, vocês estão reprovados. Então, quero dizer para vocês que todos vocês já têm 100% de presença. Vou botar aqui, presença para todo mundo. O outro problema que nós temos que resolver é, tem que dar nota para vocês. Ah, tem que fazer vocês fazerem prova, escrever trabalho. Mas a literatura não pode ser feita assim. Eu não vou dar nenhum trabalho para vocês. De modo que eu não vou dar, não vou dar prova, não vou. Então todos vocês já têm 100 na sua nota. Agora que nós já resolvemos os dois problemas, o problema da frequência, o problema das notas, podemos nos dedicar à literatura. Aí ele se transfigurou e começou a contar a história de Cyrano de Bergerac e da Roxana. Ele tem aquele verso, beijo é o ponto róseo no i da palavra paixão. Nunca mais me esqueci isso, que eu não anotei, mas nunca mais me esqueci. A melhor coisa para a memória é você amar o professor. Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha. Muito bem, o Café Brasil chega até você com o suporte da DKT, que também é assim uma espécie de professor, trabalha com educação, sabe por quê, hein? A DKT distribui a mais completa linha de preservativos e géis lubrificantes do Brasil, mas também apoia diversas iniciativas educacionais de prevenção a doenças sexualmente transmissíveis e também ajuda no planejamento familiar. Acesse facebook.com/DKTBrasil e conheça mais a respeito. Atenção! Na hora do amor, use prudência. E num sábado, dia 19 de julho de 2014, faleceu em Campinas o escritor Rubem Alves. Ele já vinha com problemas de saúde há bastante tempo, eu não podia dizer assim que a notícia foi propriamente uma novidade. A gente meio que estava preocupado, aguardando, mas quando a notícia chega, sempre é um baque. Quem ouve o Café Brasil sabe que Rubem era um de nossos sócios. Sem dúvida, o escritor cujos textos eu mais utilizei em nossos programas. Conheci Rubem lá por 2001, por indicação de um leitor, que sugeriu que eu lesse um livrinho chamado Entre a Ciência e a Sapiência. Fiquei curioso, comprei o livro e fui fisgado para a obra de Rubem. Comprei em seguida outro livro, Por uma Educação Romântica, que se transformou em meu livro de cabeceira. Aquele que eu recomendo a todo mundo que pede que eu sugira um livro. O tema parece ser educação, mas é sobre como construir um mundo melhor. Escrito com suavidade, por vezes quase como poesia, como era característica de Rubem. Eu fiquei tão impressionado que acabei ligando para o Rui. Consegui entrar em contato com ele, liguei para ele em Campinas, marquei um encontro e fui almoçar e passei uma tarde conversando com o Rubem na casa dele. Jogando conversa fora os dois, mas eu saí de lá com a cabeça a milhão. Bom, eu não vou ficar aqui dando o currículo de Rubem Alves, o Google está aí para isso. Eu vou neste programa trazer algumas falas e escritos dele. A trilha sonora é o CD Ba e Pixinguinha, de Mário Seve e Marcelo Fagerland. Ba era a citação constante nos textos de Rubem. E Pixinguinha, pô meu, Pixinguinha era um gênio. Fica sendo essa a nossa homenagem. Essa que você escuta aí ao fundo é Sofres Porque Queres. Geralmente as pessoas me fazem a seguinte pergunta: que fazer para criar o hábito da leitura? Eu digo nada, porque leitura não é para criar hábito. Criar hábito é escovar os dentes, palitar os dentes, tomar banho. Isso é hábito. Leitura é prazer, não precisa de ter hábito. A gente não precisa de ter o hábito de abraçar a mulher. Se você tem hábito de abraçar a mulher ou o homem conforme o gosto, se você fizer isso por hábito, então você não está tendo a delícia da coisa que está sendo feita por prazer. A leitura nos faz entrar no mundo da alienação. Ler é ter a experiência de alienação. Por que que é alienação? Porque quando você lê, você vai para um mundo diferente, alieno. Então eu estou num outro mundo. O cinema também produz isso. Você vê um filme, você sabe que aquilo tudo é mentira. Que não aconteceu, que o mocinho vai casar com você, sabe disso. Mas a gente não consegue não ter medo. A gente não tenha medo, não vai matar, isso é medo de mentirinha. Mas não adianta, a gente vai pro outro mundo e lá no outro mundo a gente escreve um livro. Lá colocou ali o Coral da Cantata BWV 140 de Johann Sebastian Bach, para que eu continue com um texto de Rubem Alves que diz assim: são os poetas que falam sobre os olhares. Eu escrevi, são os poetas que sabem sobre os olhares, mas eu logo corrigi. Todo mundo sabe sobre os olhares. Todo mundo observa atentamente os olhares, porque são eles, e não os globos oculares, que sinalizam a vida e especialmente o amor. Mas só os poetas sabem falar sobre eles. Escrevo para mudar olhares. E isso não é ciência, é arte. Há olhos perfeitos que são armas mortíferas. Jesus se referiu a esses olhos e sugeriu que deveriam ser arrancados. Os olhos, eles mesmos, são estúpidos. Eles não têm o poder para discriminar as coisas dignas de serem vistas das coisas não dignas de serem vistas. Para eles, tanto faz ver um programa idiota de televisão ou uma tela de Johannes Vermeer. A capacidade de discriminar não pertence aos olhos, pertence ao olhar. Mas isso exige uma luz interior. Se os olhos não serviram como metáforas, eu falarei sobre pianos. mais precisamente sobre os pianos Steinway, os mais perfeitos que estão nas grandes salas de concertos do mundo. Os pianos Steinway são produzidos de forma absolutamente rigorosa e científica. Tudo neles tem de ter a medida exata. Todos têm de ser absolutamente iguais para que o pianista não estranhe. Mas um piano, em si mesmo, é estúpido. Falta-lhes o poder de discriminação. Os pianos obedecem tanto ao toque de um macaco, de um louco ou de Nelson Freire. Os pianos não são fins em si mesmos, são ferramentas. São construídos para tornar possível a beleza da música. Mas a beleza não é um objeto de conhecimento científico. Ninguém pode ser convencido a gostar de Bach por meio de raciocínios científicos. E não me consta que algum dos especialistas em construção de pianos da fábrica Steinway jamais tenha dado um concerto. Ciência eles têm, mas falta-lhes a arte. Para que o piano produza beleza aos pianistas. Mas os pianistas nada sabem sobre a ciência da construção dos pianos. O que eles sabem é tocar piano, coisa que não é científica. Os fabricantes de piano moram na caixa de ferramentas. Os pianistas, na caixa de brinquedos. A educação se resume em duas coisas. Nós temos uma caixa de ferramentas e uma caixa de brinquedos. Parte da educação é ensinar as ferramentas. Palavra é uma ferramenta, agulha é uma ferramenta, sapato é uma ferramenta, avião é uma ferramenta. Depois tem outra caixa que a gente carrega, que é a caixa dos brinquedos. Fernando Pessoa é brinquedo. Cecília Meirelles é brinquedo. Vivaldi é brinquedo. Ferramenta é útil. Brinquedo é inútil. Se brinquedo é inútil, por que a gente vai nos brinquedos? A gente vai nos brinquedos porque eles nos dão prazer. O aprendizado das ferramentas nos dá competências. Eu posso fazer isso, eu sei fazer isso. Então tem a ver com a minha relação com o meu mundo, eu tenho competência. Mas a caixa de brinquedo mexe comigo mesmo, o brinquedo. A ferramenta não me muda, mas o brinquedo me muda. Rubem Alves escreveu muito, mas muito mesmo, sobre memórias. Aí ao fundo temos Ainda Me Recordo, de Pixinguinha. Eu vivia na roça. Na roça todos os trem eram de pau. Pau mesmo, e não madeira. Madeira é palavra de gente da cidade. Houve a idade da pedra lascada, a idade da pedra polida, a idade dos metais. E por que não a idade do pau, hein? Pois devia. Eu dou testemunho. Na roça, não era nem pedra e nem metal, era pau. Na roça, pau era, de fato, pau para toda obra. Talvez essa seja a origem dessa expressão. A casa era de pau a pique. O fogo se fazia com paus de lenha. Tudo nos carros de boi era feito de pau, menos os bois. A água se bebia numa vasilha de pau chamada cuia. As cercas se faziam com um pau oco chamado bambu. E até os canos se faziam com um pau chamado embaúba. Panela, lamparina, pratos e canecas, coisas de metal, eram seres de um outro mundo. Aí aconteceu aquele dia quando o meu pai nos disse que íamos nos mudar para Lambari. E para explicar como era Lambari, ele disse apenas, lá tem trem de ferro. E foi assim que num único dia eu dei um salto de milhares de anos. Saí do mundo dos trem de pau e me mudei para o mundo do trem de ferro. Saí da roça, me mudei para a civilização. Como é que uma coisa ruim vira coisa boa, hein? E só é boa se continuar a ser ruim. Não, não pensem que endoidei. Vou contar o que aconteceu. Esses dias de outono, céu muito azul, um friozinho gostoso, as cores mais brilhantes, me lembrei com saudade da minha infância em Minas. Lembrei-me que, quando chegava o mês de julho, o mês das férias, era o tempo de tomar emulsão de Scott. Para quem não sabe, emulsão de Scott é um fortificante à base de óleo de fígado de bacalhau. Branco, pastoso, difícil de engolir, mal cheiroso, gosto ruim. Vinha a minha mãe com a colher de emulsão de Scott numa mão e uma tampa de laranja na outra para tirar o gosto e o cheiro. Pois não é que eu fiquei com saudade da emulsão de Scott? Pensei então que eu gostaria de tomar emulsão de Scott para voltar da imaginação à minha infância. Fui à farmácia, comprei um vidro e preparei-me, mas... Ah, decepção! Os laboratórios estragaram a emulsão. Deixou de ser branca, está cor de rosa. E o que fizeram com o gosto ruim de óleo de fígado de bacalhau? Estragaram-no com sabor doce de morango. Fracassou minha programada volta à infância. Porque emulsão de Scott, para ser boa, para ter poderes mágicos, tem de ser ruim. Agora você está ouvindo Gargalhada, também de Pixinguinha. Em tempos antigos, quando os reis se reuniam com seus ministros graves e sérios, havia um ministro do riso, o bufão, também chamado de bobo da corte. Esse ministro tinha prerrogativas especiais. Ele tinha permissão para fazer piadas do próprio rei. Conta-se que, numa reunião do ministério de um reino distante, o rei dava explicações esfarrapadas sobre uma besteira que havia feito, chegando mesmo a invocar Urucubaca. Os ministros concordavam, graves e sérios, com medo de serem demitidos. Menos o bobo, que interrompeu a arenga do rei e disse: Majestade, há explicações que são piores que uma ofensa. O rei ficou danado. Você tem até o fim do dia para explicar-se, sob pena de passar uma semana no calabouço. O bobo deu uma risadinha e saiu da sala. Ao fim do dia, dadas as explicações, terminada a reunião, o rei se dirigia sozinho para os seus aposentos, mergulhado em seus pensamentos, caminhando por corredores desertos cheios de colunas. Atrás de uma dessas colunas, o bobo estava à espera de sua caça. Quando o rei passou, ele saiu de trás da coluna que o escondia e agarrou com força as majestáticas nádegas murchas. O rei deu um berro, enfurecido, e o bobo disse: Perdão, majestade, eu pensei que fosse a rainha. Pois é, há explicações que são piores que uma ofensa. E Rubem Alves, aos 75 anos de idade, publicou sobre a vida e morte no livro Desfiz 75 anos. É, o desfiz de desfazer mesmo, já que com os 75 anos que haviam se passado, o que lhe restavam eram os anos do porvir. Seguem alguns pensamentos de Rubem sobre a morte. As crianças falam sobre a morte com naturalidade. Não são como os adultos que não sabem o que fazer com a palavra e procuram sempre não dizê-la. Todos os homens devem morrer. Todo mundo sabe disso. A única dúvida é sobre o quando. Mas os grandes não querem e não sabem falar sobre a morte porque todos têm medo dela. Esses todos que devem morrer se dividem em dois grupos. Primeiro é o grupo daqueles que vão morrer, mas vivem como se fossem viver para sempre. Esses são os tolos. O outro é o grupo daqueles que vão morrer, sabem que vão morrer e por isso mesmo cuidam do tempo de vida que lhes resta. Esses ficam sábios. Então a neta de Rubem faz uma pergunta: Mas vovô, qual é a vantagem de conversar sobre a morte? E ele responde: A morte é nossa eterna companheira. Está sempre à nossa esquerda, à distância de um braço. O que se deve fazer quando se é impaciente é virar-se para a esquerda e pedir conselhos à sua morte. Você perderá uma quantidade enorme de mesquinhez se a sua morte lhe fizer um gesto, ou se a vir de relance, ou se, ao menos, tiver a sensação de que sua companheira está ali, vigiando. A morte me informa sobre o que realmente importa. Me daria o luxo de escolher as pessoas com quem conversar, e poderia ficar em silêncio se o desejasse. Perante a morte, tudo é desculpável. Creio que não mais leria prosa, com algumas exceções. Nietzsche, Camus, Guimarães Rosa. Todos eles foram aprendizes da mesma mestra. E certo que não perderia um segundo com filosofia. E me dedicaria à poesia com uma volúpia que até hoje não me permiti. Porque a poesia pertence ao clima de verdade e encanto que a morte instaura. E ouviria mais Bach e Beethoven, além de usar meu tempo no prazer de cuidar do meu jardim. A morte é a única conselheira sábia que possuímos. Ela lhe dirá que nada importa realmente além do toque dela. Sua morte lhe dirá: ainda não o toquei. A morte nunca fala sobre si mesma, ela só fala sobre a vida. Basta pensar nela para que a gente ouça sua voz silenciosa nos perguntando: e a sua vida, hein? Como vai? O que você está fazendo com o tempo que lhe resta? Quem ouve essa pergunta está a caminho de tornar-se sábio. Muito bem, tinha que ser o som de Carinhoso, né? Para este Café Brasil que saúda um amigo sair de mansinho. Com Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e eu, Luciano Pires, na direção e apresentação. Estiveram conosco Mário Seve com Marcelo Fagerland, Bah, Pixinguinha e Rubem Alves, cujas falas eu retirei de um vídeo do canal do YouTube Espaço Leitura. Já deu sua passadinha pela página da Pellegrino no Facebook, hein? A Pellegrino é uma das maiores distribuidoras de auto e motopeças do Brasil e em sua página distribui conhecimento sobre carreira, gerenciamento, comunicação e outros temas legais que tem tudo a ver com produtividade. Acesse facebook.com/Pellegrino Distribuidora e experimente. Pellegrino Distribuidora, conte com a nossa gente. Este é o Café Brasil, que chega até você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera. De onde veio este programa tem muito mais. Visite para ler artigos, acessar o conteúdo deste podcast e visitar a nossa lojinha www.portalcafebrasil.com.br. Bem, Rubem Alves sempre escreveu que no seu velório ele não queria tristeza, ele queria alegria. E ele pediu aos seus filhos, numa carta escrita em 2005, que no seu velório fossem lidas algumas poesias. E também pediu aos filhos que suas cinzas deveriam ser despejadas em uma cerimônia posterior, aos pés de um ipê amarelo, provavelmente na fazenda Santa Elisa, em Campinas. Alguns trechos da carta inédita que Rubem deixou aos seus filhos diziam o seguinte: sou grato pela minha vida. Não terei últimas palavras a dizer. As que tinha para dizer, disse durante a minha vida. Recebi muito, fui muito amado, tive muitos amigos, plantei árvores, fiz jardins, construí fontes, escrevi livros, tive filhos, viajei, experimentei a beleza, lutei pelos meus sonhos. Que mais pode um homem desejar? Procurei fazer aquilo que meu coração pedia. Não tenho medo da morte, embora tenha medo de morrer. O morrer pode ser doloroso e humilhante, mas a morte, eis uma pergunta. Voltarei para o lugar onde estive sempre, antes de nascer, antes do Big Bang? Durante esses bilhões de anos, não sofri e não fiquei aflito para que o tempo passasse. Voltarei para lá, até nascer de novo. As grandes perguntas... A gente está sempre diante da dúvida. Pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim. E você sabe que esse não saber é que dá tesão. Porque se você não tiver essa dúvida, a busca cessa. E se a busca cessar, cessa a vida. Café Brasil.